somos b-boys. Eu sou b-boy, você é um b-boy. B-boys, dançarinos de breakdance. Somos considerados estrelas reais do movimento hip hop a nível mundial. Dançando bem, ou dançando mal, está valendo o esforço de cada um. Nós temos que reconhecer e animar, contagiar, praticar o movimento hip hop, o movimento que abraçamos com todo o coração. Como eu falo que o break dance está na minha alma, eu não consigo é viver sem ele. E através dos anos que se passaram, muita lição na vida aprendi. Constitui família e muitos amigos que ao longo do tempo ainda existem. E camarada, manos meus, se perdendo por caminhos ao contrário aos nossos. Influência de companheiros seus, e hoje se encontram distante da gente, a sete palmos de algum cemitério, preso ou será vítima de alguma traição. Tá certo, viemos ao mundo para morrer e lutarmos pelos nossos ideais. A vida só é uma, então saiba curti-la numa boa. Ainda mais se vocês não mexerem com drogas ou coisas que fazem mal à saúde. B-boys, b-boys, b-boys são dançarinos de breakdance. B-boys, b-boys, b-boys somos nós, gladiadores da dança. B-boys, gladiadores da dança.